0 no 5, livre taxi até ponto espera da pista, estão no 0. No ponto espera, chame torre em 1, no 8 decimal 6, bom dia, bom voo. Ponto espera, dono 0, chamar 186, bom trabalho, dono 0 no 5. Sai 3198, livre ingresso, táxi aí Juliette para o portão 02. 02, 3198. Torre Salvador, bom dia. Bono 0, 1 no 5. Ponto espera, dono 0, pronto. Bom dia, Bono 0 no 5, aliás, e manter a pista no 0. Aliás, e manter na 1 no 0, Bono 0 no 5. Aeronave destinada a transportar enfermo. Cuide em transporte de enfermo. Sente, 1 no 270. Approach on the 559. I'm 559, I work the contact on departure, climb, maintain flight level 280, performing the L departure. Okay, 280, conform the L departure. Uno 270, já estabilizado? Sim, uma 270. Já cruzou com o tráfego à sua esquerda? Ah, completa aproximação e chama a Torre Salvador agora em 1-8-6-2. 8-6, boa tarde. Local de estacionamento? Chamou o controle? Tente Alfa Vitor Juliette, prossiga em condições visuais, informe quando ingressando no Interlagos. Ingresso no Interlagos e posteriormente reporte quando visou com o campo. Alfa Vitor Juliette. Autorizado 1738. Livre aproximação, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no meio, acusa estabilizado no localizador. 1738. Ajuste 1-0, 1-6, informação ativa em curso, 0-90. Para acionamento táxi, chame torre, bom dia, bom voo. Curso 90, suba ao 085. 085 na presença, 90. Lima, Kilo Bravo, livre acionamento, chame táxi decolagem, parte 5. O 1270, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, baixou, travou no 270. Táxi autorizado até interseção, chame para ingresso, Lima, Kilo Bravo. 1-0-5, decolado, azul no meio. Controle agora, 19-8, boa viagem. 19-8, gol no 0-5, bom trabalho. This 583, push back and start up a 2, report ready for taxi. Vou estar na sala 2, vou estar aí, vou estar aqui, vou estar aí. Bom, meu Zulu, mantenha as condições visuais, 0-8-5. Já está com rumo para Monte Claro, confirma? Gente, até interseção com a pista, aguarde para ingresso Lima, Mike Fox. Salvador, é para 90. Prossiga, com o seu estimado. Estimar barreiras para 1-5-2-5-90. 1-5-2-5, copiado. Mike Lobravo. 015, decolou na Dael, cruzando à direita. Gol no 015, contato radar decolagem. Clube mantém a 360, saída da Dael. 360 na Dael, gol no 015. Para 4 é 4235. Azul 4235 está aprovado para Santos Dumont, nível 380. Decola da pista 10 com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após o Leda, deverá voar direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev, onde vai interceptar a aerovia Upper November 857 e então seguirá conforme plano de voo. Controle 1-9-8, transponder 5006, azul 4235. Aprovado para o Zanora, decora para no guarda da direita, salta da hora, louca, direto do Dove, até na zona 8-7, depois da Rádio Blanc. Zona volta controle, 5006, transponder, azul 4235. Correto, ajuste no 0-6, informação em TIS em curso é a Oscar, chama para puxa, acionamento 4235. Você falou 19-8 da volta. Da volta. Clima que lubrava tá ali, 180 na pista, chama para o novo táxi. Estabilizado o localizador, o 38 completa a aproximação, chame tu em 118-612. Mike. Pode estar preparando a saída da EL até a posição Leda. Após o Leda, deverá voar direto para a posição Bidev. Lima Kilo Bravo, o Lima Mike Fox decolou. Informa que visualizou a porta do bagageiro aberto. E Juliette. Alfa, parece que ele é 260. Paulo, bom dia, voo 1260. Bono 260, muito bom dia, pronto para a cópia? Pronto, cópia no 260. Bono 260 está aprovado para Recife, nível 390. Pela aerovia, Upwisk 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, na saída Puca com transição Caju. Controle em 1-9-8, transponda 5005, Bono 260. Está autorizado 390 na Upwisk 58, decolado da 10, curva esquerda, Puca Caju. 119-8, transponder 5005 para o gol 1260. Protegimento correto, gol no 260, ajuste no 0-6, informação em curso é a Oscar, chama para puxa, acionamento. Sente a Oscar, chama na fã do Parapuxa, acionamento 260. Tá? Durar um nas ADC-563, recosta aqui. Sines 583, could you confirm how many people on board, sir? 1 second. Lima, Kilo Bravo, verificou aí o compartimento de bagagem? 164, thank you very much, thanks. Approved via taxiway India to the holding point runway 10. Next to the holding point, contact Salvador Tower on 118.6, have a nice flight, sir. Taxi via India, holding point 10, one in the holding point, tower 118.6, and the 583, bye bye. Bono 270, informa o Airbus da Andes, taxiando a sua esquerda em direção ao ponto zero da pista 10, está visual contrato, sim. Afirmo. De passagem ao tráfego, pode que eu possa ingressar na taxiway Juliette para o portão 07, Bono 270. Ok, após o Andes, Alfa e Juliette para o 07, 270. this is the Vueling Colors, just to confirm that this is 583. Confirm, sir, you have to take the taxi, maintain position on this. Maintain position on this, 583. Okay, sir, can you turn left? Taxi India is the next intersection on your left hand side. Left hand side, sir. Yes, sir, we will take India, this is 583. Inicialmente até a rotatória aguardando o final no 7, o Alfa Juliet. O Lima Kilo Bravo, algum problema? Até que o meu controle prossiga. Lima Kilo Bravo, aviador. Alves, agora de 4. Boarding point runway 10, and contact now Salvador Dispatcher, correction, Salvador Tower on 118.6, have a nice flight, sir. Tower, 18.6, Lima Kilo Bravo. Ok, então está livre para a decolagem, pista no 7, 100 graus com 10 graus, Lima Kilo Bravo. Mark, considero o solo 2-4, frequência livre na aerostar, Wolf Max. Espera, capô. Obrigado. Valeu. Solador. Maquilo Bravo, decolagem autorizada, pistão no 7, 120 com 8. Acione 0-1-1-0 normal e aguarde. Agora na força, cuidado, valeu, forte, vamos ter que ir. 5, chame Recife, 251, na alterna 133-25. 1251-3325, bônus 0 no 5. Papango Lima Kilo Bravo, decolando aos 25, controle 19-8, até a volta. Obrigado, 19-8, bom dia, obrigado. Alfa Vitor Juliette, pista no 7, pouso autorizando, vento 110 graus com lens nossa. Alfa Vitor Juliette. Pouso autorizado, Alfa Vitor Juliette. 6. Informe a 10 milhas para o cruzamento do campo pelo litoral. Costa Zulu, posição. Oscar Zulu, eu controlo, informe posição. Olha, bom dia, Lima Kilo Bravo. Tem 3895, sim. Tem 3895, está aprovado para Guarulhos, nível 340. Decola da pista, nível 340 pela aerovia Autoísque 50. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda, após voa direto para a posição Bidev, onde vai interceptar a aerovia Tuísque 50, e então prosseguirá conforme o plano de voo. Controle 1 no 9.8, transponder 50, 17, então 3895. Tower, hello, Anderson, 583, Valdez, Porano, 1-0, we are ready. Under 583, clear flaps. Line up and take off runway 10, the wind is 110 degrees, 08 knots. Just line up and take off runway 10, under 583. Por que não recebo informação do seu altimetro, não recebo o seu tráfego. Forma um helicóptero no litoral sul de Salvador, 500 pés, sem contato rádio, eu faço chamadas e eles não respondem. Fica atento ao tráfego e faça um novo check no seu equipamento. O tráfego é o Hotel Oscar Zulu. É um Bravo Hotel 06. Ok, seu, vou tentar o equipamento aqui, vou estar atento ao mesmo. Tosca Zulu, prossiga em tua posição. Tosca Zulu, informe posição. Tá no caderno de Tosca. Para o regresso, confirma. Vou até o farol de Itapuã. Sobrevoa até o farol de Itapuã, autorizado. Ok, copiado que vai manter sobrevoa no farol de Itapuã e após regresso para Salvador? Após regresso para Salvador, senhor. Que faça um check no seu equipamento 010. Informa ainda que vai estar cruzando com o tráfego uma puxa, um Charlie 402 a 1 no meu pés. É um Lima Kilo Bravo. Tá ciente, Oscar Zulu. Kilo Bravo, faça um check no seu equipamento novamente. Não recebo sua altimetria agora. Mantenha o número pés inicialmente, direto a Serra Novembro em Dinofano. Você manteve o pés até o farol? Até o farol inicialmente, fito de aproximações. E faça um check no modo Charlie. Vamos checar o modo Charlie. Com campo e com o farol de Itapuã? Ok, para manter espera sobre Itapuã, sobrevoa naquele setor, chama agora a torre 7186. Agora 18612 para o cruzamento, Guardião 07. Muito obrigado. Departamento de relevante, DC 583, paciente 3700, I'm 583, radio contact on departure, climb my name, flight level 340, informing dial departure. Dial departure, Alpha level 340, and 583. Lima Kilo Bravo, cheque novamente o modo Charlie, está intermitente. Guardião 07, mantenha a linha litoral, chame na vertical da praia do Vila do Atlântico. Ativo, obrigado, vou chamar na praia Vila do Atlântico. Azul 4060, desça para 2 mil pés, está livre aproximação, altímetro é 1012. Vai cruzar com o tráfego agora 1 hora, 9 milhas, rumo Whisky, o equipamento é um Charlie 402. Está mantendo o número 10, sem interferir com sua aproximação. Gente, prosseguindo até 2 mil pés, sem tráfego antigo, 40 metros. Zulu November. November. Sete contato com Recife 12085, alternando 13365. 12085, 13365, November. Coral 76, acione identificação, mantenha o 190, pro de Salvador, na minha escuta permanente. Prossiga. Prossiga, Lima Kilo Bravo. 8, chame para cruzar no final da 35, Radial 07. Ativo, chamarei para cruzamento da 3507. Tosca Zulu, atuai. Sua posição no momento? Sente, a altitude está mantendo? Está mantendo, bastante. Sente, temos um helicóptero do governo do estado, sentido Salvador para Ondina, vai passar aí a 500 pés sobre o farol, ok? Paciente autorizado, já vai direto para a ponta. Está livre então, estou com um Embraer da Azul, passando agora o farol da barra, na aproximação para o instrumento. Está livre, livrar então o farol de Itapuã, direto para o pátio 4, chame o solo controlado, Tosca Zulu. Está cruzando, já vai iniciar o cruzamento, Tosca Zulu. Kilo Bravo, seu estimado de pouso em Sierra November India Uniform. Lima Kilo Bravo, estimado de pouso no destino. 10 com 10, 10 com Zulu. Zulu, camarada, parte 4. Tosca Zulu. Cruzou a 28, Guardião 07. Afirmativo, tá? Fica avistado, autorizado cruzamento da sinal da 35, reporte no vertical do farol de Itapuã, Guardião 07. Faz cruzamento da 35, reportará Itapuã, Guardião 07. Kilo Bravo, controle. Aguardo seu estimado de pouso no destino, Sierra November India Uniform. Cinco, copiado. 35, livre táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxiway India e seguindo o Boeing 737 da Gol, que estamos através do portão 04 no momento. O ajuste no 016. E no ponto de espera, chame torre em 1 no 8 6. Bom dia, bom voo, azul 4235. Solo, voa, voo 1260, pronto, táxi 153 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna Salvador. Bloqueio Itapuã, 198, grato. Torre azul 4060, passando externa, baixo checado. Ativo, tráfego avistado, para informação de tráfego, dois tráfegos. Um helicóptero Jet Ranger amarelo na curta final aqui à esquerda da alinhamento da final da pista 10, aproximando para o pátio no través da cabeceira 17, sem interferência. Segundo a sua direita, um helicóptero mantendo ali no litoral, corredor Axé 500 pés. Pista 10, tem o pouso autorizado 110 com 10, azul 4060. 7, livre pouso na 10, porém não avista nenhum dos tráfegos. 4060. Então, Oscar Zulu, considero solo 37, no pátio 4, frequência livre, assim que tocar o solo. Zulu, assim que tocar, camarada. Você escuta permanente, o sinal para pousar ali na Guardião 07. Controle em 1 no 9 8 e o transponder 0114, Mike, você, Mike. Ghost Mike, ajusta no 0 no 6, informação a X e a Oscar, para acionamento táxi, chame agora a torre em 1 no 8 6, bom voo. Mike, Ghost Mike, livre acionamento em frente ao hangar da Aerostar, chame táxi de decolagem, compro de buraquinho. Pode esperar da 1-0, voo no 260. Embraer saia da zona final, observará a passagem após alinhar e manter o rumo 1260. Bem, após passar de aeronave na curva final, alinha e mantém o 1260. Se autorizada até interseção, chame para ingresso de decolagem, Flight of Flight. Golf Mike, livre de decolagem, atento à esteira do Embraer da Azul, cruzou o eixo no 735, comprou inicialmente de Lauro de Freitas, evitando a cabeceira 10, devido ao gol da 37 gol valendo na cabeceira, ok? Valeu, Marcão. Azul 4060, no solo 39, direita 121 nove. Direita 129, azul 4060. Informação, Oscar, mantém. Plano 777, Porto Seguro, nível 320, pronto para a cópia. Cópia, 1777. Plano 777 está aprovado para Porto Seguro, nível 320. Decola da pista 1-0 com curva direita, não prefiro a saída da El, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Porto Seguro. Controle em 1-9-8, transponder 5024, ou 1-7-7-7. Utilizado Porto Seguro 320, decola 1-0, à direita da El, Leda, Porto Seguro. 19-8 é o controle, 5024, transponder 1-7-7-7. Protegimento correto, ajuste no zero no meio, informação a TIS é a Oscar, chão para puxa, acionamento no 777. Do sentido a Oscar, camarada puxa, no 777. Salve Salvador, bom dia, azul 4060, livrando a pessoa. Muito bom dia, 4060, livre táxi, taxi Alfa e Juliette para o portão 09. De Alfa, Juliette, portão 09, azul 4060. Lima Kilo Rei, prossiga. Ok, subida a 6.500 pés, altímetro 1.016, mandando setor Whisky da ilha, em forma para o lançamento. Qual o POB? Piados eram menos POB, setor Whisky da ilha. Vamos para o lançamento a 6.500 pés. Quadrinho 05, prossiga para o controle, Salvador. E boa tarde, 198. Salve Salvador, da 3191 com a informação Oscar para o Galeão, pronto para a cópia. Da 3191 está aprovado para o Galeão, nível 380. Decola da pista 10 com curva direita, no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo.